O Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendações para garantir a segurança dos foliões e do patrimônio público e cultural durante o Carnaval no Estado. A promotora de justiça e coordenadora estadual das Promotorias de Defesa do Patrimônio Cultural, Gisele Ribeiro de Oliveira, conta sobre as recomendações. O Ministério Público está atuando, né, na prevenção, nas ações preventivas, né, para o Carnaval. Então, como todos os anos, nós expedimos uma recomendação para que os municípios planejem os festejos carnavalescos de maneira que seja garantida a proteção ao patrimônio cultural e também ao meio ambiente urbano e segurança dos foliões. Uma recomendação no mesmo sentido foi expedida à Polícia Militar, né, para que ela intensifique o policiamento durante as festas, para garantir não só a segurança dos foliões, como também, né, do meio ambiente em sentido lá. Gisele explica por que o Carnaval de Minas Gerais precisa de uma atenção especial neste ano. Esse ano, além dessas duas recomendações que todos os anos o Ministério Público expede, né, essas frentes de trabalho, nós elaboramos também recomendações para que os promotores de justiça que atuam nos municípios que estão sujeitos à inundação em caso de rompimento de barragens que estão em níveis de emergência 2 e 3, para que, né, os municípios planejem as atividades do carnaval, observando essa situação atípica, né, e de perigo, de forma a que seja possível o salvamento das pessoas no caso do acontecimento de uma tragédia. Então, foram feitas essas recomendações específicas ao município e também recomendações às empresas que são as responsáveis por essas barragens que estão em situação crítica, né, para que essas empresas arquem, né, com as despesas, colaborem em toda a logística para que o carnaval possa ocorrer em situação de segurança nesses municípios que estão sujeitos à inundação em caso de rompimento de barragem. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.